Uniforme Delta Lima Romeu, confirma estimado para pouso. Gente Delta Lima Romeu, QNH agora é 10 no meio. Salvador, P3895, está com 141 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 47 minutos, alternando galeão prontamente. Parta à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 6. 0 no 6, via Índia, ponto de espera, 118, só 95 graus. Procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizando o final do procedimento X-Ray, o 5220 da TRIP. 5220 da TRIP, QNH 10 no meio. Sente com 16. Salvador, muito bom dia, T3895.090, pronto para decolagem. T3895, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 200 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, T3895. Autorizado Galeão 360, via Perzulu 10, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5166, controle 11935. Sobre a puxa ferramenta. Autorização para o táxi. Estabilizado no localizador, visual 5220. 5220, chame torre 1-8-8-1-9-5. 1-8-9-5, Branton. Lima Romeu, prossiga. Torre, TRIP 5220, estabilizado, localizador, visual. TRIP 5220, continua a aproximação, aguarde pista líquida. Senta. Controle Salvador, muito bom dia. É o C3895. 3895, contato Madana, decolagem, suba para nível 340, saída da El. 340, da El. É possível a presença da El, senhor, Leda? Leda. Autorizado, Leda, graças. Estou a ler. É 3895, decolado às 42, chama o controle 199.35. Grip 5220, está autorizado o pouso pistão na 0, vento 180 graus, 12 nós, check print pouso. Autorizando o pouso no 0, baixou, checou 5220 da trip. Trip 5220, solo 44, libere direito, solo 121 decimal 9. Direito a 219. Da 3191, portão 5 para pushback e acionamento. Tá autorizado, tá 3191, chama táxi. Autorizado, chamar a porta táxi, tá 3191. Livre o táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo. Direita e no ponto de espera da 10-1895, a torre. Ponto de espera 1895, ou 9556. 3895, chame centro Recife, frequência 133.25, alterna 125 decimal 1. 133.25, alterna 125 decimal 1. O trans 3895. Ok, clear to Recife, flight level 370. The via upper risk 58, departure from runway 10 on the left turn after takeoff. The Puka departure and the Alfa Romeo uniform transition, Caju transition. Departure frequency 119.35 and the scope hold 5170. Clear to Recife, flight level 370 via upper risk 58. Take off runway 10, turn left, Puka departure, Caju transition, Salvador control 119.35, squawk code 5170, go 1790. Go 1790, ready back, correct, and report for push and start on stand 10. And 10, we report ready to push back, go 1790. Para o taxi tá 3191, POP 199, 3 horas e 20, Campinas. Aqui tá 3191, livre o táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, uma boa viagem. Frente, Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, 3191, uma boa tarde. Bom dia, o Oceané 6213. Está autorizado o Galeão, nível 360, via Ampezulu 10, até SMAP, após Lúvito e após Barbacena. Após Barbacena, conforme o plano, a decolagem é da 10, primeira curva à direita. A subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, Bridge, está interceptado peso Luno 0. Controle 119.35 e o transponder 5174, poxa, né? 6213. Tá, 3191, bom dia, no ponto espera 10, pronto. Tá 3191, está autorizado a linha e manter cabeceiro 10. Valeu e manter o 10, tá 3191. Correto, o 6213 da Oceané, chame para o push e acionamento. Tá 3191, livre decolagem, pistão 10, vento 160 graus, 099. Livre decolagem, 10, tá 3191. 01962, descend to 6,000 feet, QNH1016, clear the Mighty arrival. Level 060, go 1962, QNH1016. O162, will you make IRX whiskey procedure? Tá 3191, decolado a 54, chame controle 199.35. 119.35, tá 3191, mal, bom dia. O162, fly head Sierra Vito 368. Go 1962, traffic at 12 o'clock, 12 miles, same bound. Alpha 320, maintain flight level, correction, descend to flight level 050, cross to flight level 080. Decolagem sobre o 340, saída dela. Saiu 340, tem 3191. O962, number 2 to approach. Confirme velocidade indicada. Ente. Go 1962, reduce speed to 250 knots. Acione identificação desse paranível 070, autorizado chegada Mari, QNH1096, número 3 para aproximação. 3604, desça para 2 Lupés, QNH110, 16, autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, livre da restrição intacta. Direto para o resultado, 2 Lupés, com registro de reporte estabilizado, sinal de procedimento. Ground Go 1790, request pushback and start up 810. Roger, 1790, clear to push and start before for taxi. Clear pushback and start up, report, ready to taxi, go 1790. Para nível 060. Salvador, TAM-3191. Prossiga, TAM-3191. Está confirmado após Leda, Voadrid. Relativo, TAM-3191. Ok, obrigado. Go 1962, descend to 4,000 feet. 4,000, 1962. TAM-3216. Controle Salvador, desça para nível 070. QNH110 no meio, autorizado de chegada mais. Feita 321 no meio, adicione identificação. Gol no 5. 1556. Confirme se conseguiu o contato com o centro. Não. Táxi. Livre. Gol no 556. Chame Centro Recife 133 decimal 25. Alterna 125 decimal 1. TAM-3191, chame Centro Recife 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Copiou 3325 251. TAM-3191, na escuta do controle? Prossiga na escuta. Chame Centro Recife 133-25, alterna 125. 3325-251, TAM-3191, uma boa tarde. Go 1790. Sound in by Go 1790. O Ocean é 6213, eu solo. Ok, acione na posição e aguarde autorização para o push, o 6213. Go, Go 1790, clear taxiway Apron 1 and taxiway India. On loading point runway 10, contact tower on 118.95 and altimeter setting 1016, 1790. Roger, QNH 1016, clear to taxi via 8.1, India, holding point 118.95, go 1790. Here is IOS Whiskey final approach procedure. Report deception, localize the course. Roger, clear for the LN procedure. I will report deception, the final approach. Prossiga. Você tem estimado quando vai iniciar o push? Em 2 minutos. Ok. Belezando, visual, tá 3604. Ah, 3604, chame torre, 1 no noite, decimal 95, bom posto. 295, bom trabalho, 3604. Salvador Azul 4463, informação Vitor, Ilhéus 180. Desça para 5.000 pés, QNH 10, 16. Desça para 2216, desça para nível 060. Sérgio Boeing da Gol está taxiando aí à sua esquerda. Em que o tráfego passa através do gate 4, inicie o push em coordenação com a equipe de solo e chame o táxi posteriormente. Ok, tá me dando gol, vai iniciar, é para o táxi, o 63, manda. Gente. O 4463, tá pronto para cópia? Tá 3604, tem baixa casa. 3604, está autorizado o pouso pistão no 0, vento 170 graus ou no 09? Leve pouso na, no 0, está 3604. Decimal 35 e acione 5177, o azul 4463. Autorizado, Ilhéus. Manda aí, 10. Gol 1790, mantém holding point. Back to you, proceed. Salve Tango Juliet, Quebec Kilo, manter sob condições visuais, confirma atitude. Oi, Pax, o Chané 6213, com 123 a bordo, 13h40, até na Guarulhos. Chanel, tá lendo o táxi à direita, ponto espera da 1-0-18, 95, a torre, boa viagem. Posso fazer o 19, obrigado, bom dia. 118.95, thank you. Até 3604, solo 07, libere primeira direita, chame solo 1-21-9. Tan 3216, desça para 4.000 pés, quem negar 1-0 no meio é livre da restrição intacta. 4.000. Boa tarde, Tan 3604, livre táxi, via Alfa e Juliette, o gate é o 05. Alfa e Juliette, para o Tan 3604. 109. Tower, go 1962, official approach on ALS, wheels locked, official condition. Go 1962, continue approach. Continue on approach. Autorizado, Maceió, 370 nível, via pelo ISC 58 até Orago, e após direto Maceió. Decolagem é da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle, 19-35, acione 5407, o low no 864. 370, apero 58, Urabo, Maceió, primeira cor esquerda, decolando a 10, Puca, Caju, 19-35-5407, low no 864. Correto, chame para o Gucci, acionamento, low no 864. Go 962, clear the... Clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 100 knots. Go 1962. Zero land on runway 10, go 1962. Go 1962, confirm landing gear down and lock it. Yeah, already confirmed. Go 1790, airborne at 09, contact control 119, decimal 35. Canal, Salvador, control 119, decimal 35, go 1790, have a nice day. São Caju, controle 119, decimal 35 e o transponder 5402. O 10, que é legal no 0, no meio, autorizado sinal de procedimento e LS X-Ray, ponto estabilizado. Portará estabilizado, 3219. 3, após passagem da aeronave da Gol, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Após o Gol, ele mantém o X-Ray no 0. Passe 2500, City to flight level 370, Gol 1790. Go 1790, radar contact at departure, climb to flight level 370, Puka departure. Puka departure, climb flight level 370, go 1790. T3144, acione identificação, desse para nível 050, QNH 10 no meio, autorizado chegada a mar. Go 1962, we're ground at 10, vacate runway to go right and contact the ground 121 decimal 9. 129, ground control, thank you very much, go 1962. Salvador, boa tarde, C3804, final da LS, baixar trabalho de obra. C3804, continua a aproximação, agora de pista livre. Para pista livre, 3804. Funcionando 6213, está autorizada a decolar de pistão no 0, vento 180 graus, 109. Iniciando, 6213. C3804, está autorizado o pouso pistão no 0, vento 190 graus, 109. Tive pouso no 0, C3, 3804. O chame 62, 13, decolado 12, chame controle 119, decimal 35. Tá certinho, obrigado, boa tarde, não sei. Pousar 2, chame 62, 13. Boa 62, 13, 360. Boa, líder. 360, líder, 3. Boa 1962, possível táxi pela Juliette, gate ao 09. E fique atento, a viatura fome próximo ao gate 8. O mesmo irá ligar até o gate 9. Consegue pela Juliette para o gate 9, seguindo o fome. Boa 1962. Estabilizando o ILS já com campo avesso 3216. 3216 completo com a torre agora, 118.95. É daqui a pouco. É. Torre Salvador, boa tarde, 3216. Tá 3216, continue a aproximação. Escuta, estamos a 2 milhas de altitude. Tá 3804, solo 14, libere primeira direita e chame solo 121, decimal 9. Direita 219, tá 3804, Lira e Taxi. Bom dia, TAM 3804, Lira e Taxi, Alfa e Juliette, Gate 07. Alfa e Juliette, 07, Gate 07. Zero, chama a receita agora, 12685, alterna 12545. Canal Recife Center, 126, decimal 85, Ivanega 124, go 1790. TAM 3144, 2003, após o TAP, ajuste 016, autorizado aliás. Senhor, entendeu que está autorizado a ILS a partir de ETAP, o 3144 da TAM. Esse é para 2000? Esse é para 2000 após ETAP, ajuste 1016, autorizado a ILS. 2000 após ETAP, autorizado a TAM 3144. TAM 3216, solo 17, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. 19. Paulo, bom dia, TAM 3216. Bom dia, TAM 3216, livre táxi, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Arbor Elefa. Confirme a parceria do 2230, é isso? Autorizado, do 1864, chame táxi. chegada, mano. O 2230. Papa Romeu, Romeu Scabrazo, prossiga. Ciente, proa do Jardim Amação, reporta nessa localidade, ainda não recebi no seu radar. Xanã 6213, chama Recife, número 13325, alterno 15, decimal 1, 6213. Direção, confirmar a primária? Primária 13325. 3325 do 51, obrigado. Boa tarde. 213. Boa tarde. Vou a etapa dessa 4.000 pés, 1015. Mil pés, com ajuste no 0 no 5. Assim que o operador do FING chegar, tu continua ainda dando, né, ainda autorização. Reporte para o táxi. Pátio e Índia, gol no 864 e no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Estabilizou, 3144. Chama a torre agora, 11895, 3144. 1895, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, tá. 3144, final abaixo travado. Tá 3144, está autorizado o pouso que estão no 0, vento 1, 70 graus e no 0 não. Livre pouso 3144. Tenente Juliette, Quebec, aqui um reporte para descida. Autorizado, trip 5367, chama para o táxi. Tran 3144, solo aos 25, libere direito e chame solo no 21 de cima nota. Então, 4, 3. Tende azul 4463, livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10-1895 a torre. Zona 44. Boa tarde, prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 08 do pátio 3. Fique atento a um ATR da trip e terminou o pushback no pátio. Alfa Kilo, posição 8 do. Estimativa, um ATR da trip. 864, está autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 099. Livre para a zona 0, voo na hora 4. Trip 5367, prossiga o táxi pelo pátio 3 e pátio principal. Então vai seguir o Embraer 190 da Azul ao ingressar na Índia e posteriormente no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Deixa eu ver com essa livre, Romeu, fica bravo. Confirmando a posição para o TAN 3144, é a 08 do pátio 3. Pátio. Pra... 762, mil pés, 1015 autorizado, aliás. 1015 autorizado, o 430, pátio 6. Sole Salvador, boa tarde, voo 864, cruzando 1300 pés. 64, sobe 370, Vila. 370, 864. Azul 4463, está autorizada a linha de decolagem, cabeceira 10, vento 180 graus, 099. 5367, mantenha o ponto certo. Agradecido, passageiro 2230. Trip 5367, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Do passageiro 2230. 2230, desce para 2000, autorizado a alinhar 1015. Negativo 1015 no ajuste, desce para 2000, passageiro 2230. Localizador, 476. 476, completa aqui na altura de 118.95. Cruzando 5.9. 935, obrigado e até outro dia. Então, Salvador Azul, 4076. Boa tarde. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, até amanhã. 180, 4463. Laje pistão na 0, vento 170 graus, 089. Azul 4076, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 079, cheque trem de pouso. Achou, por favor, livre pouso para o Azul 4076. O trip 5367, decolado ao 33, chama o controle 199.35. 1935, obrigado, bom dia. Autorizado, avistando passageiro 2230. 230, chama a torre agora, 118.95. 1895. Afirmo. Bom trabalho. Gol no 864, chama Recife no 26.85, alterno 1245 no 864. 65, 2545, 864. 2 Salvador, passageiro 2230, muito boa tarde. Passageiro 2230, continua a aproximação. Continua agora a autorização de posto, passageiro 2230. Boa tarde, 4076, Liberty Taxi, Alfa e Juliette.